satisfação. Em primeiro lugar, vagabundo tá no ar. O rap, respeito às comunidades, respeito à ideologia do rap, vagabundo. O rap, é coisa séria, é coisa de maloqueiro mesmo, e vem do gueto. O rap é fundamental pra quem entende. Na vila é coisa séria, a pedir de adolescente. É, tá desse tipo aqui, sempre em alta voltagem. Norte americano vai sentir na gravidade. Nessas alturas, um milhão de falcatrua que tenta enfraquecer a cultura da rua. Tá tipo Judas, tumultua, o que tu quer, o que procura. Rap não é sucesso e não te traz tanta fortuna. Já um papo é sério, aprendo com os mais velhos que pra sobreviver é preciso ser honesto. Eu vou passar esse pano que eu tava fazendo pros mano. Erei filho do rap, residente lá do morro. Não me escondo no confronto, falando eu tô com louco. Batata de firme no compromisso não é pouco. Me mostra, abre o olho, que eu sou bicho, sou do rap bom. Não me troco por um troco. O rap é louco, é coisa séria, tio. Uma máquina aguentou, raspou, sumiu. O rap é louco, é coisa séria, tio. Uma máquina aguentou, raspou, sumiu. O rap é louco, é coisa séria, tio. Uma máquina aguentou, raspou, sumiu. O rap é louco, é coisa séria, tio. Uma máquina aguentou, raspou, sumiu. Eu já corri, caí, mas aí não me vende, tô aqui. Sou raiz do país, infeliz ou feliz. Não importa, o que importa é que não se entreguei à moda, caralho. Agora os balão do alto saíram de baixo, tão tipo dono do espaço. Viajando, causando tumulto no universo estelar. Sem notar, tá sendo notado que tá lá. Hoje um rap pagodeiro, amanhã o que será? A queda é real, fazer o quê? Viver com quem não gosta pra sentir o cheiro das notas. Agora é moda, tá desse tipo, uns pra lá, uns pra cá, se dividindo em hora de somar. Isso que é foda, ó, revolta, como revolta. Saber que está perdendo os diamantes lapidados com o tempo. Se for dessa forma, a história agora ficarão somente guardados em nossa memória. O rap é louco, é coisa séria, tio. Uma máquina aguentou, raspou, sumiu. O rap é louco, é coisa séria, tio. Uma máquina aguentou, raspou, sumiu. O rap é louco, é coisa séria, tio. Uma máquina aguentou, raspou, sumiu. O rap é louco, é coisa séria, tio. Uma máquina aguentou, raspou, sumiu. Uma máquina aguentou, raspou, sumiu. O rap. Uma máquina aguentou, raspou, sumiu.